Vou conversar neste instante com o Wilson Moura de Souza, ele que é pedagogo, coordenador de um curso de montagem e manutenção de computadores oferecido na Casa Família Maria Porta do Céu, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Wilson. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui. Vamos falar um pouquinho aí dessa atividade, né, desse curso e também sobre essa instituição aqui da cidade. Primeiramente, vamos lá, um curso gratuito de montagem e manutenção de computadores? Isso. Nós estamos pensando principalmente em atender a comunidade, visando que hoje o mercado de trabalho ele está pedindo das pessoas isso, né? Ter esses cursos, então nossa entidade vem proporcionar isso para a comunidade de forma gratuita, esse curso, que também para ajudar no conhecimento e também para ser uma segunda renda da família, e jovens, adolescentes vão estar ali nesse momento aprendendo e ganhando um pouco mais de conhecimento, né? E como é que faz até para proceder a essas inscrições? As inscrições elas estão acontecendo lá na sede mesmo da Casa Família, que ela está localizada na Rua Curitiba, número 185, desculpa, Avenida Curitiba, 185, no Jardim Paraná, aqui em Foz do Iguaçu. Logo depois do condomínio Porto Seguro ali, vindo da Tancredo. E é só chegar lá, só chegar lá, documento, como é que funciona? Isso, chega lá com os documentos pessoais, né? Se for menor de idade, tem que ir acompanhado do pai ou da mãe do responsável, levar o documento RG do responsável, mas a pessoa só levar um comprovante de residência atualizado e o RG ou o CPF, né? E como é que... quantas vagas são? Como é que vai funcionar também isso? O número de vagas são bem restritos, né? Nós vamos abrir duas turmas, uma de manhã e uma tarde. Então serão 20 vagas no total aí. 20 vagas para cada período? Ou... não, 10 vagas para cada período, 20 no total, isso. E também com relação a periodicidade, vai ser todo dia? Como é que vai funcionar? O curso ele vai acontecer duas vezes na semana, né? Na terça e na quinta-feira, no período da manhã, das 9 às 11 da manhã, e no período da tarde, das 3 às 5. E é uma atividade aí bastante importante para a capacitação. Vocês enxergam justamente no mercado aqui em Foz do Iguaçu hoje uma demanda, uma necessidade de profissionais nessa área de montagem e manutenção? Com certeza, né? O sistema de informação ele vem crescendo muito, as pessoas estão tendo um maior acesso a esses meios. Então, a gente abriu esse curso pensando nessa necessidade mesmo, de poder estar auxiliando as pessoas a se capacitarem nessa área, né? E a Casa Família Maria Porta do Céu, né, aqui em Foz do Iguaçu, ela oferece várias atividades, vários tipos de atendimento. Vamos até falar um pouquinho dessa instituição, porque ela é uma instituição sem fins de lucro, né? Isso, a gente está aí já em Foz cerca de 25 anos, né? E nós trabalhamos também com acolhimento infantil e também trabalhamos com as oficinas que lá... tá para começar esse mês também, aproveitar para divulgar as nossas oficinas, que é de circo, balé, jazz e artes marciais. Então, essas oficinas, elas estão para toda a comunidade. Nós queremos atender esse ano cerca de 235 crianças da comunidade da região, ali do Jardim Paraná, Vila C, toda essa região ali. E as oficinas, elas vêm mesmo para que essas crianças, num outro período que não esteja na escola, elas estejam inseridas em alguma coisa, absorvendo cultura, absorvendo conhecimento, e a gente tenta passar isso para as nossas crianças nas oficinas. E é uma instituição, né? A Casa Família é uma instituição, como você disse, já há mais de duas décadas, né, presente aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Como é que acontece até a operacionalização dos trabalhos ali no dia a dia? Tem atuação de voluntários, de funcionários? Como é que funciona isso também? Então, nós atendemos, nós temos voluntários, graças a Deus, colaboram muito com a gente, né? Nós temos cerca de 17 profissionais que trabalham para que as coisas possam acontecer de forma correta e para realmente atender a comunidade, de passar o que nós temos de bom para essas pessoas, né? E também com relação ao financiamento, como é que vocês fazem para manter as atividades ali? Tem algum tipo de ajuda por parte do poder público? Depende de doações? Uhum. Como é que funciona? Nós também trabalhamos com um convênio com a prefeitura, né? Eles passam para nós um valor que a gente consegue manter 70% dos nossos gastos, né? Mas a gente faz várias... trabalhos beneficentes, como o nosso Dia da Pizza, a gente está querendo fazer um Exobo esse ano também, para poder levantar recursos para nós conseguir manter também a nossa instituição, né? gente faz rifas, então a gente participa Fartal, Festa Maína, e a comunidade conhece a gente. Então a comunidade, a todo momento está chegando alguma doação, as pessoas estão perguntando se a gente precisa de alguma coisa. Então, graças a Deus, a comunidade é bem ativa e eles conhecem o nosso trabalho e eles nos ajudam muito. E você citou aí a questão até do acolhimento de crianças, né, de jovens ali na Casa Família Maria Porta do Céu. Como é que é feito esse serviço também? As crianças que são acolhidas, né, por algum motivo elas teve que ser tiradas da família e elas passam um período lá acolhido até que elas conseguem ser restituídas para suas famílias ou para adoção. Funciona dessa maneira, né? Mas é um trabalho até de bastante carga emocional também, que precisa de acompanhamento, né? Bastante. Nós temos uma equipe muito boa, equipe técnica que trabalha lá com essas crianças e com os funcionários, né? Temos um psicólogo e uma assistente social, que eles são fundamental dentro da casa para as coisas possam andar de maneira correta. E quem está nos ouvindo agora quer até dar um apoio, participar, né, saber mais sobre os cursos, todas as inscrições que estão em andamento, pode ir diretamente ali à casa. Você disse o endereço é fácil de localizar, né? É muito tranquilo. Avenida Curitiba, ali perto do condomínio Porto Seguro, né, na região ali do Jardim Paraná. O telefone para contato de lá, eu tenho aqui, é o 3577-7825. Esse mesmo. Pode ligar ali, no horário comercial, já acontece o atendimento ali também, para quem quer outras informações, né? Nós vamos, inclusive, disponibilizar daqui a pouquinho esse contato aqui na nossa transmissão ao vivo, né, que acontece no Facebook, Rádio RCI Iguaçu. Vamos só reforçar aqui, antes de concluir a entrevista, né, o curso, né, gratuito de montagem e manutenção de computadores. As inscrições até o dia 23? Isso, até o dia 23 de julho a gente vamos estar atendendo, então as pessoas têm que correr para conseguir garantir a sua vaga. A partir dos 16 anos daí. E com relação aos demais cursos, às demais atividades que serão oferecidas? A gente vai divulgando, também pode disponibilizar para vocês inscrições e como vai funcionar tudo certinho no decorrer do mês daí. Eu agradeço aqui a presença do Wilson Moura de Souza, ele que é pedagogo e coordenador justamente desse curso, né, de montagem e manutenção ali na Casa Família Maria Porta do Céu aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando nossos cursos, nosso trabalho.